Quando o som festivo se torna um grito de guerra, a marca de uma sociedade enclausurada se torna clara. Há quem diga que nada ocorreu, ou que não tenha sido tudo isso. Há também quem discorde, quem proteste até os dias de hoje. Devido às eleições de 2018, o brasileiro começa a mostrar a sua cara, e o rosto que vemos é de medo, ódio, intolerância e preconceito. Amizades foram desfeitas, parentes cortaram os laços, e pessoas foram xingadas e agredidas. Entender como um fato histórico tão estudado em salas de aula, como a ditadura, se tornou tão discutido e polarizado é o principal objetivo desta série de reportagens. Vamos mostrar os pontos de vista de pessoas sobre a intervenção de 64. Nossa repórter Thaís Angélica saiu às ruas e entrevistou o senhor José Elisiário Rodrigues, funcionário da Copertur. Na época da ditadura militar, seu José, o senhor sentiu algumas diferenças positivas ou negativas? Positiva. Não existia assalto. Assalto não tinha muito, não tinha... crimes, era muito raro acontecer alguma coisa, alguma normalidade. Na época, eu tinha uma casa lotérica, que eu abri em 81, onde eu ficava com as portas abertas até por volta das 22 horas, sem acontecer nenhum acidente, e eu não tinha nem vidro nos caixas, era aberto, sem nenhum problema de assalto, nada de anormalidade. Na próxima reportagem da série, vamos fazer o contraponto, ouvir o depoimento da professora Maria Augusta, de 61 anos, que estava na passeata Ele Não. Para ter acesso a outros materiais, entre no portal Horizontes da Ditadura. Locução e edição, Helmut Wolfgang. Entrevista, Thaís Angélica. Roteiro, Cecília Correia.